arrumar e quebrar o uniforme pra prosseguir pra combate. Sente e a papal está na frequência livre, considere só os 3:30, boa noite. Boa noite, TAM 3398, acione identificação, desta vez chegada bom, mês 1 para 2000 pés, QMH1019. Janela 0746 estabilizado. Janela 0746 chama a torre, salva 1:18, decimal 95. 18954, torre, o Janela 6074, obrigado, boa noite. Boa noite. Ju. Janela 6074, tráfego no estado autorizado por USP, turno 0, tempo no 600049, e já tive turno 09. Gente, livre pouso pro Xalé 6074, obrigado. Salvador 6224, Xalé. Xalé 6224, boa noite, aguarde pra cópia, prepare saída Conde para Terra Brava, São Romeu. Passando 224, Xalé 6224. Vou lançar 98 para Serra Brava, Serra Golfo, número 2 cópia, prepare sair da PUC. PUC, eu tava andando, 098. Plano 334, reduza para 2509. a restrição de altitude, coluna 3, 3, 4. Para o pátio 3, Alfa Kilo 2 Romeu, Xané 6074. Xané 6224, agora copio? Não sobe, Xané 6224. Xané 6224, autorizado Salvador para Serra Brava com Romeu, e o ISC 33, autorizado no 90. Sai da Conde, decola Pistola 0 com primeira curva esquerda. Transpondo 0230 e o controle Salvador opera na frequência 120, decimal de 0. Reporte no ponto da descida. Dá pra você chegar lá, para o 220. 1208.2. 224, cotejamento está correto, posição 04, chame pronto. Semana. 1098.4. Afirmo, 098. 1098, autorizado, Salvador para Serra Brava, Serra Golf, via o peso 10. E o último autorizado 370. Pega Fuca, Jamos e Par, decola da Pistola 0 com a primeira curva esquerda. Transponde 5072, controle Salvador opera na frequência 120, decimal 80. 370 autorizado para canal Serra Golf, fazendo 10, Fuca e Par. Pista 10, a primeira esquerda, 5072, 208. Posição é a 2, pronto para o estacionamento. 1098, só copiei minha transição. Fuca e par. Transição de par, 02, encontra-se pronto. Isso, afirmativo. Silvio Sana, chame pronto, táxi, 1098. Silvio Sana, táxi, 1098. Salvador, passarão 2224, quatro aeroportos. Salvador, 2224, vista para o nível 060. 060, passarão 2224. Salvador 098. Prossigo, 098. 59, 2h45, autonomia, alternada em Maceió, táxi 098, autorizar a táxi até o ponto de espera da pistola 0, quando lá reporte pronto, não me escuta, a gente altímetro 9099. A ponte 0 a 10, estão prontos, 098-39. Desça via chegada para 2000 pés, QNH 1009, reduza para 2309. Sente via chegada até 2019, reduz para 2309, torno 334. Passarelo 2224, desça para o nível 050. Desce, tiveram passarelo 224. Chegada por Médio 1 para o nível 080, QNH 0019. Pela informação, tá 3398. Estabilizou, 3398. 3398, chama a torre Salvador em 1.8.95. 395, 3398, boa. 4062, confirmando o tipo da aeronave à sua frente, um Boeing 737-800. Reduza para 2509 inicialmente, azul 4062. Pistola 0, vento 160 grau 049. Ajuste altímetro 909. 109, como precisamos, pistola 0, 3698. 1098, decolado 51, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 1208, 09, obrigado e boa noite. Boa noite. Passarei dos 2, 3, 4, cumprido. Ideia velocidade acima de 0, direcional de ataque, senhor. Afirmativo, velocidade a critério, passarei dos 2, 3, 4, após etapa de separador 2010, QNH 1009. Passarei dos 2, passarei dos 2000, passarei dos 2007. 1972, autorizado, voa direto etapa de separador nível 050. Salvador, 0098, passando 2500, boa noite. Boa noite, como 0098, contato radar, sobrancia, saída PUCA para nível 370. PUCA para 370, 098, posição agora a posição, Gonçalo da Marete. PUCA, saída aguarde, vamos, 098. Obrigado. Vista para o nível 050, autorizado, vai direto do TAP. O 4062, o controle. Boa noite, Salvador, gol 1354. Paciente informação Bravo, autorização na Caju. Fala 354, aguarde qual prepare sair da PUCA. Aguarda. Parte o procedimento e ele é suíço para a pista 1-0. Boa noite, acione a identificação, desça a chegada por mente 1 para o nível 070, sem negar no 019. Quatro autorizado final e LS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. LS X-Ray, potência do zero, localizador, passageiro 0-0-6-0-4. Voo no 334, estabilizado no ILS. Voo no 334, chama a torre de Salvador em 1 minuto, decimal 9-5. 3295, voo no 334. Boa noite, corra 334, estabilizado no ILS, pista 1-0. Boa noite, 334, boa noite, continua a continuação aguarda no Lucha Livre, a gente já tinha metrô 1-0 na loja. Aguarda a pista livre, corra 0-1-3-3-4. Patrícia 8 no solo 5-4, autorizado para o táxi para o Pátio 1, Real, a chance do táxi 2, Juliette. Alfa, vai para a frente da Juliette, 3-3-4. Puxa, né, 624, Torres. Eu não sei, 624. Iniciando o puxo 04. Aqui, vamos embora. Sim. Avistou raio laser, as aeronaves e aproximação para Salvador. Passarei o sketch. Puxanema 258, acione a identificação, desta vez chegada por MET 1 para o nível 080, sem negar uma 019. Prova, chama o centro, Recife 126, decimal 85, ao término 25, decimal 45. 3-6-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 Quero mais um SAP 2010, chegada 109, registro 972. Sou 4062, desça para o nível 050, ao passar por médio, reduza para 230 mais. Ô, Salvador, realmente aqui em cima do SAP, laser aqui, bastante forte. Primeira nave é próxima à Duna ou SAP? Desculpa, SAP na Duna, bem na vertical do Duna, laser forte, que está fazendo o SAP. Gente, grato. É um prazer, chefe. Pois é, né? Reposte no ponto de espera da pista 10, aguardando a decolagem, né? Me escuta, o ajuste altímetro não está alarmado. 109, então ponto de espera da 10, aguardamos, né? 3, 3, 4. Passamos a GPS, 3, 3, 2, 3. Comandante 334, eu conto para o pushback aqui, por gentileza, posição número 3, conto para a conta também, se possível. Sítio, o 1354 vai guardar para isso o push. Estamos no R2 da TAM, para partir no DIF-02. Aguarde mais um instante para sua cota. Prepare e sai da PUC. Sim, senhor. Salvador, boa noite, passageiro 2224, final da 1-0, baixar o check-out. Passageiro 2224, passado, autorizado por sistema 0, verso variável 039, que a gente já tinha 1-0-9. Estou autorizado, 1-0, passageiro 2224. Pode prosseguir, descer, ou passar na 10? Afirmativo, azul 4062, desça para 250010, após o SISTAP, foi produzido a 366 para o procedimento INS Whisky, azul 4062. 2500, conferência 219, 366. Afirmativo, general no 019, após o SISTAP, serviço a 366, azul 4062. Muito agradecido, 2500, com 1019, após o SISTAP. Azul 4062. 1-2-6, eu estou chegando para nível 050. 1-2-5, autorizado voar direto e TAP, desça para nível 060. Autorizado final ILS Whisky, reporte na final. Reporte na final, ILS Whisky autorizado, azul 4062 graus. Disco autorizado 230, saída Puca, Jamo, Aru, decola pistola 0 com primeira curva à esquerda. Transponder 5076, controle Salvador operando na frequência 120, decimal 80. Conforme Aracaju, o nível 230, nós conforme plano, Puca Jamo Aru, decola para a esquerda, 5076, 1-2-8, controle. O voo no 354 está confirmado de voo? 230. O voo no 354, o cruzamento está correto, só me contate. Fecha. Passaria do 2234, no solo 02, autorizado para o 43, e alfa quilo quando logo serve o sinalizador, remota prevista 5, Romeu na escuta até o corte. Faixa 35, Romeu, na sua escuta até o site, conferida 2224. Volo 972, na escuta até o site? Ah, escuto, volo 972, estabilizado. Volo 972, certo, vamos estar autorizado com o sistema 0, vento no 60 grau 049, e o altímetro no 099. Autorizado pouso com o 972 na 190, registro na 099. Mais Salvador Amor, azul 4062, tá certo. Só mais 4062, passei como número 2 para pouso na pista na 0. O ajuste metrô na 0 na 9, aeronave que precede ao Boeing da Gol. Aproximadamente uma milha da cabeceira, pista 2. 7, azul 4062. Tá com 12 e 4 até no Salvador com 1, 4 meses. Bora 354, eles ataques até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera chame pronto, se não me escuta. A gente chame pronto, nós era o 9. Sim, deixa eu passar. Hoje é 624, tá no ponto de espera, era o 0, pronto, só para a navegação. Gente, hoje é 624, não tem o ponto de espera da pistola 0. No solo 04, autoriza ataques para o passo 3 e alfa aqui no colo lá, observa o sinalizador, remota prevista 2 Lima. Passo 3, alfa Kilo, remota 2 Lima para o passo 73. Azul 4062, autorizado por uso, pistão 0, vento no 5, 0 graus, 0 5 mais. Lula, fogo, 4062. Confirma o motivo da emitida? A pressão está desestabilizada, vai ser configurada na prática. Silêncio. Azul 4062, se for 4000, chame o controle, 1208. 4208, azul 4062. Presidente, chama a torre de Salvador em 1008, decimal 95. 2, decimal 95, 2, desobrigado, fala aí. Salvador, 4062, a conforme carta, suba para 4.000 pés, condição de curvar à esquerda, na proa do Servito 367. Afirma. De esquerda, proa do Servito 367, apenas confirmando, desejo fazer o IFS Whisky novamente. Afirma. Afirmo, 3 minutos após o voo da Gol ser autorizado, 6224. Agora 367, azul 4062, está pronto, o rei do 4. Poxa, na minha 224, visão do Boeing, final 90. Poxa, na minha 224, após a passagem do Boeing, final 90, Número 250, autorizado final, INS, X-Ray, pistão no zero, reporte, estabilizado no localizador. Reporte estabilizado, Zona 228, sala de 10, na minha escuta, 0 direita, autorizado, táxi de Alfa e Juliette, portão 4. Alfa e Juliette, portão 4, na sua escuta, vou 228, obrigado. Zona 2, após o CRV 367, autorizado, procedimento ILS UISC, reporte nacional, 84062. Após o 367, autorizado, ILS UISC, azul 4062, já. Quatro autorizados de decolagem, pistão na zero, 57.0 grau, 04 norte. Decolagem, pistão na zero, 7.624. Vamos pronto, vou na 354, boa noite. Vou na 354, boa noite. Autorizado, Aniela Matheus, pistão na zero. Aniela Matheus, pistão na zero, 354. Quatro, decola 212, chama o controle, 1-2-0-2-1-8, por favor. 208, bom, obrigado. Salvador, boa, Xanete, 62-24, 1500, Conde 1. Noite, Xanete, 624, contato Adan, subavia, saída Conde 1 para o nível 190. Número 258, chama a torre, sala do 118, decimal 95. 89, muito obrigado, é bom trabalho. Tudo. Por Salvador, boa noite, chama a torre, estabilizado, final. Número 354, autorizado de colagem, pistão 0, vento no meio, 0 grau, 04 nós. Pistão, 354. O chama a torre, 258, boa, continua a aproximação, acho que pista livre, a gente chama 019. Guarda Xané 6258, autorizado por uso, pistão na zero, vento no meio, 0 graus, 0,5 nós. Obrigado, pois não, 0, Xané 6258, obrigado. Sono 354, decola 214, chama o controle, Lima 2028, meu rosto. Balanço 208, por 104. Lima Azul 4062, não localizador. Este Azul 4062, comprante aproximação, chama a torre, Salvador 1 minuto, decimal 95. 2400, obrigado, aí bom trabalho. Mente 1, vou com o. Tá. Balanço Salvador Lima 354. 5-4, contato radar, suba para nível 230, ao cruzador no pé, voe direto Jamo, Luna 354. Gente, dá presente então Jamo, Salvador 230, só levando performance, por gentileza, coordena 210. Suba no pé, nível 230, Luna 354. 210, obrigado. Solas 16, na minha escuta de zero à direita, autorizado táxi de Alfa, Kilo, Paz 3. Posição prevista 3 de Lima. Alfa, Kilo, Paz 3, posição 3 de Lima, Xané 6258, obrigado. Azul 4062, autorizado pouso, sistema 0, vento no 40 graus, 612 nós. Tudo pouso na aula 0, azul 4062. Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 224. Sim, motorizado vai direto ao Alfa Romeo 363, Xané 6258. Alfa Romeo 253, obrigado. Romeo 354, tráfego, 10 horas, 1 a 0 milhas, mesmo rumo, cruze nível 25, segundo, 1R2, 320. 547, visual. Número 224 confirmando, vou entrando o Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, o número 224. 04062, salas 19, na minha escuta, libera à direita, autorizado táxi de Alfa, Kilo, Pátio 3, posição prevista 4 Lima. Vocês vai seguir na sua escuta de Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 4 Lima, azul 4062, obrigado. Instrução do centro Recife, voo aprode onde? Voo 34. Conte, 34. 34, chame o centro Recife, 126, decimal 85, após 125, decimal 45. 12585, 126. Negativo, 126, decimal 85, caso negativo, 125, decimal 45. 265, 2545, obrigado. Bruno, transmissão elétrica, decola da 10, primeira curva à direita. Aciona 5103, controle 120, decimal 8. Autorizado, libera da conduta, nível 180, rota confirmada plana. Arboruna elétrica, 5103, 1208, controle, informa para um complemento superior. Série 2218, sistema 10, perfil da Arboruna, primeira curva à direita, cumpre perfil inferior da saída da Arboruna. Sete, 10, curva à direita, cumprindo perfil inferior. 18, treinamento correto, faz 3 recortes para o feedback e o treinamento. Número 24, o controle da Aracaju atualizou o sistema descido até o nível 100. 100. Dois, quatro, dois minutos para ingresso na terminal Aracaju, serviço radar terminado, chama o controle 120, decimal 3. Mike Alfa Serra. Alfa Serra, bom dia, prossiga. Muito bom dia, Mike Alfa Serra, estacionado no gate 7. Solicito autorização de rebote até a remota 12. Gente, encontre-se no gate 7 e solicita rebote até a 12, do parte 1, confirmo. Confirmo. Mike Alfa Serra autorizado, início do rebote e reporte no termo. Mike Alfa Serra, rebote no termo. Passando 2228, no parte 3 autorizado, que estiver estacionamento, reportado. com céu aberto. 4 horas de autonomia, alternando Salvador, pronto, táxi. Passarinho 2222, autorizado táxi. Até o ponto de espera da pista na 0073, partiu no Índia. No ponto de espera, reporte pronto. Ajuste na 08. Com 18 agora, parte 3, parte 1 no Índia, reportará no ponto de espera no 0, pronto, 2222. Boa noite, passarinho 2222, acione a identificação, na Prudia 1, desça para nível 120, Kennedy 1098. Mike Alfa Serra, bom dia, obrigada. Autoridade, colégio do passarinho. Afirmo, 2170 graus, 04 norte. Obrigado, 37.